manda pra chorar as mulheres apaixonadas do Brasil. Alô, Boca Produções, Juni Everaldo, meus vaqueiros! Chupou! Tiraram meu sossego, desarmaram minha rede, riscaram a fotografia pendurada na parede, desforraram minha cama e me levaram o travesseiro, sujaram a toalha de banho e desligaram o meu chuveiro, sujaram a toalha de banho e desligaram o meu chuveiro. E pra completar, tiraram você de mim. Eu não sei mais o que fazer, não posso mais viver assim. E pra completar, tiraram você de mim. Eu não sei mais o que fazer, não posso mais viver assim. Ah, meu vaqueiro! Coisa linda, coisa penosa, os corações apaixonados de todo o Brasil. Oh, minha Minas Gerais querida! Alô, Julias! Oh, meu raqueiro! Alô, Leonze, pega o boi, macho, véi! Tiraram o meu sossego, desarmaram minha rede, riscaram a fotografia pendurada na parede, desforraram minha cama e me levaram o travesseiro, sujaram a toalha de banho e desligaram meu chuveiro, sujaram a toalha de banho e desligaram meu chuveiro. E pra completar, tiraram você de mim. Eu não sei mais o que fazer, não posso mais viver assim. E pra completar, tiraram você de mim. Eu não sei mais o que fazer, assassinaram o vaqueirinho. É pisando, é machucando e o vaqueiro cantando, vamos embora. É Detinho do forró, meu vaqueiro! É lembrando sucessos ao vivo!